Prazer imenso estar aqui nessa festa maravilhosa, que é o Jorge Mateus Único. Eu, como eu dizia, eu tinha um sonho de poder assistir o show desses caras, desses artistas, desses feras, e hoje eu tô tendo a oportunidade de dividir o palco, fazer a abertura do show deles hoje. E em casa, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Quem vem pra tomar cachaça aí hoje dá um gritão. Quem vem pra beijar na boca dá outro.